Há pouco, o deputado João Brito falou de uma... desafiou a Assembleia Municipal para uma moção. Estranhamente, não a apresentou. Desafiou, mas não a apresentou. Não sei se está à espera que alguém apresente em nome dele. Dizer que também, eu quando ouvi falar em moção, assustei-me. Porque pensei que agora, como era moda apresentar moções de censura, iria sair daqui alguma moção de censura ao Executivo. Parece que não. Afinal, é só uma moção para a qual fomos desafiados, mas que não foi apresentada e, como tal, vale o que vale.